Tuas leis revelam tua justiça, proteção para as mais frágeis, no cuidado com o ferido e o pobre. Tu mostras teu coração fiel. Tu és o Deus que vê o oprimido e que honra o valor de cada vida. Tua justiça é perfeita, tua misericórdia não tem fim. Teus caminhos são bondade e luz. Ensina-nos a agir com compaixão e a refletir teu amor ao mundo. Cada decreto apontava para um povo que vive em santidade. Tua lei protege, corrige e restaura. Como pai que ama seus filhos, em cada palavra pronunciada, Deus que estabelece a verdade, teus caminhos são bondade e luz. Vivemos sob tua direção, justiça feita. Ensina-nos a agir com compaixão.